No vento da noite é com tambor ancestral. Cordas sussurram lendas no ritual. Entre luz e sombra, o destino chamou. Dois corações na guerra que o tempo criou. Negra com vermelho a pulsar, luvas vermelhas tremem no caos, botas pesadas marcando os degraus. Mas o herói tira o arco em precisão, flecha rasga o vento em explosão. Não é só força, é coração, é justiça vibrando em cada refrão. Após a colisão, só resta a batida do coração. Entre flechas e cadeiras no ar, a lenda começa a dançar.